apaixonar o coração. Zé Vaqueiro, que amor existe, eu já sabia, eu já queria, eu desejava, sonhava tanto, tanto um dia ter um amor como você. Brava todo dia ter a sua companhia, outra metade, saudade juntar com a solidão. E troca tudo por essa paixão. Eu só não queria agonia de estar, madrugada fria, só a te esperar. De noite e de dia, essa vida vazia sem te amar. Se você pudesse ir um dia ser eu, se você soubesse o que aconteceu, depois se o destino cruzou, seu caminho com o meu. Foi amor, pra mim foi amor, e o meu coração sentiu quando te viu, se apaixonou. Eu te amei, me entreguei demais. Eu não mereço essa saudade, a falta que você me faz. Só a te esperar, de noite e de dia, essa vida vazia sem te amar. Se você pudesse ir um dia ser eu, se você soubesse o que aconteceu, depois se o dia